É que o Zulu 9 vive agora sim, alto e claro. Livre nacional, chama táxi. 4, autorizado, pulso. Por gentileza, teria condições de iniciar o pulso de forma a liberar o gate para outra aeronave ingressar? Gente, fico grato. O Zulu 9 teria o POB? Gente, o Eco Zulu November, devido a outra aeronave também com prioridade e por estar mais próxima da cabeceira, o senhor irá permanecer no ponto de espera, ok? Assim que possível será autorizado o ingresso. Totango, pronto para a decolagem? Bravo, Totango. Autorizado a decolar, pistão na 7, o vento 230 graus, 06 nós. O Zulu 95, o tráfego livrar, autorizado ingresso. Repórter Nelly, pronto, cabeceira 17. Reiniciando o ponto, vai liberar o gate para sua entrada. Botão 11, 37, controle 120, decimal 8, morro. 208, trava. Alfa. Informo que o plano ainda não chegou, vou entrar em contato com a sala IS. Obrigado, cara. Aguarde. É, Thiago. Muito boa tarde, a China 6395, centro da informação, Rita. China 6395, aguarde cópia. Claro. Sala 3154, boa tarde, chega da Mares, estamos para o nível 050. Capatango Eco, Zulu November, vento 210 graus, 07 nós, autorizado a decolagem no 7. Linha 0, na cola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Mótima, Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 base, conforme rota do plano de voo. 5461 no transponder, controle 120, décima 8. Aprovado então 360 Guarulhos. Conforme o plano de voo, decola da 10 curva direita, da Euleda Mótima, Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, 5461 no transponde, 208 ao controle, Oxané 6315, está na ponte 612. Oxané 6315 na 06, chame pronto. Tomarei, obrigado. Oxané 6254 aqui até o momento, bom, livre táxi até o ponto de espera, observando o esvaziamento do Boeing da Gol no portão 11. Bate o Nuiva quando lá, torre 118 decimal 95, ajusta no 0, no 1, no bom voo. Então 3193, após a passagem do Airbus 218 passando a cauda, autorizado, puxa no 09, chame táxi. Papá, Mike, Romeu Alfa, na escuta? Autorizado, Salvador Inguimar, decola do pátio 3 em coordenação com a torre, Q 500 pés, proa norte, na escuta da torre até o corte. Está autorizado o rodô de mar, começa para 208, 95 até o corte. Quer responder, Valente? 0167 no transponder. 0167. Confirma o PLB? Confirma. Sim, chame a torre agora para acionamento, táxi e decolagem, o Papa Romeu Mike Alpha. Papá Mike Romeu Alpha. Boa tarde, prossiga. Mike Romeu Alpha, livre acionar, chama para a decolagem. Chama para a decolagem, Mike Romeu Alpha. 95, boa tarde. 0, decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Irumi, OP 9257, Monstro, conforme rota. 5534 no transponder, controle OPL 120, decima 8. Gente, o Juliette Charlie Zulu, reporta na final para a sua remitida. Certo. 1-0, confirme o gol 2017, chamou o solo pra cópia? Afirmativo, se possível, ideal. Confirme 2017, informação é Victor. Sim, Victor, confere, ideal autorizado, nível 240, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda e Léus, conforme rota do plano de voo, 5525 no transponder, controle 208. 240, Léus, decola da Léus, curva direita, da El, Leda e Léus, na proa, 5525. 208 controle, gol 207. Estava corrigindo a saída da El, Leda Coral. Da El Coral. Da El Coral, gente. Gol 207, pode apontar. Gente, no portão 02. Cruzamento, vai jogar um pé. Boa tarde, sou eu, Xené 6254, não pode entrar na próxima. O Xené 6254, boa. Ali, mantém, cabeceiro no 0. Está pronto para o cruzamento, Mike Romeu Alpha. Romeu Alpha autorizado o cruzamento da pista na altura da Taxiway Delta, forma um tráfego alinhando na cabeceira. Reporta final para Enmar, Mike Romeu Alpha. Avisou com o tráfego alinhando, estou evitando sobrevoar a bandeira direto em Enmar, ou Mike Romeu Alpha. Já cruzou. Gente, o Mike Romeu Alpha informa um tráfego seguindo para a final da 17. A uma milha da RMAR, aproximadamente setor norte, o tráfego encontra-se 1.000 pés. Reporta no solo controlado, Mike Romeu Alpha. Só visual com o tráfego, vou reportar controlado da RMAR, o Mike Romeu Alpha. Capitão final da 17, baixado travado, Charlie Zulu. Capitão Juliette Charlie Zulu. Avistado, autorizado, toque remetido à pista 17, o vento 200 graus, 07 nós, informa o helicóptero 500 pés à esquerda. Não interfere. Senta. Patiale mais e mantenha papá. O Xené 6254, vento 200 graus, 07 nós, autorizado decolagem no 0. Decolagem, bravo, pessoal. Firme. Para 350. 3560, boa tarde, desço para o nível 120, chegar a Mari. 120 para o seu Mari, 3560. Zero, reporta para Gerabase. Tudo bom, reporta lá para Gerabase. Aonde? 3154, mantendo a proa ainda, desça para 3000 pés, ajuste 1019. Descendo para 3000 pés, 1019, 3154, mantendo a proa. 3254, decolada às 4h30, chame o controle 120, desce na 8, bom voo. Obrigado, boa tarde, 1208, achei 3254. Michael Alfa, frequência livre, boa. Floresta, o Charles Zulu, cruzar final da 17, em seguida fazer um comando de reversão e prosseguir final da 17. Confirma o Giret Charles Zulu. Solicita cruzar aqui a final da 17, da presente, a final curta, e em seguida eventual curva de reversão e pousar na 17, pegar a final da 17. 3560, sente desça para o nível 050, na chegada da Mari. 050 na Mari, para 3560. Esquece. Boa tarde, 3193, ponto de espera 3193, Marinha, ponto de espera, boa tarde. Está 3154, passando 4000 pés, cruzou o visual com traço na esquerda. Gente, o 3154 esquerda pro a 020, limitado pelo localizador. Essa para 2000 pés, estado 1019. Gente, 2000 pés, 020, 3154. Vento 210 graus, 07 nós, autorizado. A linha e decola, pistão no zero. Tá. Tá operando instrumento ainda, o Papa Romeu Bravo Serratão, no nível de formação. O Zulu pode interceptar a final da 17, está observando a aeronave iniciando a corrida. O Juliette Charles Zulu, negativo, mantém espera no setor norte, aguardando a liberação do controle para autorizar a decolagem do tráfego na 17. Entendi. Alfa Charlie Mike, vento 200 graus, 07 nós, autorizar a decolagem 17. Ao final ILS, sequenciamento, revisão tráfego no setor, vai na proa 075, limite radial 220 de Salvador, desce manter o nível 050. Direita 075, descendo para 50, limite radial 220 de Salvador. Quente, então 3193, decolado 50, controle 120, desce na 8, meu voo. Rota 08, boa. Direita, Rota 070, nível leste, pode estabilizado no norte. Sim, 070, passará estabilizado, tá 614. Controle, boa, é o 3193, passando 27. 3193, boa tarde, contato radar, saída da EL. Saída da EL, 3193. 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, acelerando na sala. 133, 4 horas e 30, Natal. Livre táxi até o ponto de espera, via Inter, quando lá, torre 198, decimal 95, ajuste no 0, no 1, no bom voo. Corrigindo a autonomia, 3 horas e 30 minutos. 295 para o ponto de espera, via Índia, com 90 no 1. Obrigado, bom trabalho. Ciente, o Oceaner, 90, sempre evitado. Sono, gol 207, realização, pushback, encanamento, da posição. Número 2. Autorizado, gol 959, na posição 10, solidário. É, posição 2, está autorizado, gol 207. Gol 207, negativo. Só está autorizado após a passagem do tráfego da Avianca Calda. Ah, será autorizado. Ah, tudo aqui, entendeu errado, me perdoe. Então, aguardando instruções, parecido com o 207. Então, já está autorizado após a passagem do Airbus da Avianca Calda, iniciar o push no 02. Já está autorizando, está presente. Obrigado. Boa tarde para o táxi. Está livre, se é demais, sua razão de subida. Falando no 1500. 3193, controle. 3193. Acesso a razão de subida. Tendo 370. 3560, esquerda pro 030, limite ao localizador. 030, limite ao lock, 356. Tomador, Oceania 6326, transfere. Oceania 6326, pro Admar, chega da Mari. Reporte no ideal de descida. Mari, já no ideal de descida. A gente desça para o 080, 6326. 0808. Gente, livre pouso, dando 3154. Não recebe, Salvador. Agora sim, por fim, senhor. Fiz alguma chamada aí e não conseguiu contar com o senhor. Gente. Aguarde na posição 3, azul 4065. Aguarde. 3001, tá 350. Pode ali mais que a Pode Jesus em rota. A Pode Jesus está voltando na rota, o Marco Pode ali mais. Certo em rota para a novembro e dia papá. Vou voar direto então, o Alfa de Alemães está estimando o pouso em Serra Novembro, Índia Papá, aos 1919. Chanel 6254, chefe do centro Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, boa tarde, Chanel 6254. Salvador, 1190, como se está mantendo 085. Boa, Chanel 6142, 0 no 0, pronto. 0142, ele mantém cabeceira no 0. E mantém no 0, meu. Padião 07, vento 2, 10 graus, 099, autorizando decolagem, 17. Bravo Vitor Tango, chama o centro Recife, 12545, alterno 2685. 2685, Bravo Vitor Tango. 211. 211, Bravo. Tente 500 pés, ajuste no 011, reporte final, serviço de Brasolinha, maior rabate que o Bravo. Alô. 3560, desça para 2000 pés, ajuste no 011. 2000 no 011, livre, aliás. Autorizado, nessa posição, livre, interceptar o PROD, Duna. Essa ou do nota nível do ILS 3500. Sinéia 6326, lista para o nível 050. Entendeu? 6327 no transponder, 360 nível autorizado. 5537 transponder, 360 nível autorizado. 321 do Xamã. 204 está me pronto. O 2017, pronto para o TAC, CB 130, Salvador, 3 horas. Livre TAC, sendo que é o ponto de espera, via Índia, quando lá sorri. 118 decimal 95, ajuste no 0, no 1, no bom voo. De onde? Via Índia, 295, obrigado, bastante, com 2, 0. Controle Salvador, é o Guardião 07. 1884, Paracaju, 230 autorizado. Decola da pista 10, curva direita, saída Pulcajão, Moaru, e a rota do plano de voo. 5541 no transponder, controle 1208. Aguardo para o cotejamento. Tá 3154, Leste, portão 05. Leste, portão 05, tá 3154. 1884, copia, coteja. Poderia confirmar o transponder para a gente, por favor? 5541. Azul 4462, reporte posição na proa de Mari, reporte 40 milhas para Salvador. 60 milhas, 60 milhas para Salvador, 4462. Dá 40 milhas de Mari, mais 10 milhas de Salvador. Gente, pronto para uma centena, Azul 4462. Vamos para uma centena, 4462. Controle, boa, Xanaim, 142, Puka. 42, bom dia, contato, radar vigilância, irá para o Jambo. Senhor, não vai dar para curvar a esquerda por enquanto, vamos até a prova 080 por 8 milhas, depois a curva, João. Sim, sim. Era passando no Inter, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 1, bom voo. Afirmativo, livre taxa que via pátio Índia, no ponto de espera, a torre 108,95, e o ajuste agora é 1011, o chané é 6305. Estacionamento azul. Agora puxa estacionamento, gol no 659. Gol no 659 no portão 10, autorizado, chame táxi. Para. Após o 4065, após a passagem do Airbus da Avianca Cauda, autorizado, puxa no 03, chame táxi. Era 2895. 1895, boa. Sete. Foto do Safari com 285, seu tráfego é forte, atingindo 055. No 3193, chama Recife, frequência 13325. Torre Salvador, boa tarde, tá 3560, final. 107, controle. Aproximação, reporta visual, baixado e travado, ajuste no 011, informa chuva leve, pista molhada a partir do segundo terço. A visual, em livre pose, baixado e travado, tá 3560. 3560, afirma, autorizado pouso, vento 190 graus, X089. Livre pose, 3560. 2017, decolado 59, chama o controle em 120, decimal 8, no voo. 208, boa tarde, 1207, obrigado. A torre também solicita ao piloto em comando que não foi informado quando da decolagem. Ei, gente. 5, boa tarde, mantenha o ponto de espera após a passagem do Airbus, a linha mantém. Linha ativa, mantém ponto de espera após a passagem do tráfego Airbus na final, a linha mantém na 063 e na 100. Ativo, 3325. Não, 13325. 1966 controle 4 mil pés direto do 1-0 no ônibus. 1 CK retaguarda do Embraer da Azul. Silêncio, 1-659. Duna e altitude, também recebeu? Recebeu direto Duna, então 4 mil milhões do 1-966. Beleza. O 966, o azul 4462, razão de descida. 2.300 pés. Alfa Charlie Mike, razão de subida. 507 minutos. Papapá, Alfa Charlie Mike, sob vetoração para evitar chegar a subida. Bom, chegar ele foi pro A220. Pro A220, Alfa Charlie Mike. Qual o limite? Limite? Superação do tráfego. Boa, não pode estar animado. Boa, não boa. 44 minutos, está sob vigilância. Na minha 3-2-6, desce 2 mil pés, livre LS. 2 mil livre LS, minha 3-2-6. Alfa da Juliette. Sob vigilância, pode prosseguir a descer do 4-4-6. 4462, desce e mantém 050. 050, 4462. Sinais, autorizar a decolagem no zero. Afirmativo, alinhar, livre decolagem, pistola 0, 63, 65. Agora o trabalho do farol da barra está por ali, 4 mil, 7 mil. Negativo, chame no limite da CTR, que é a 20 milhas da Altamaquieto de Salvador. Chama agora a frequência 2345. Confirmado, 2465, o Guardião 0. 4065 com 1-2-1 na volta, faturado 40, alterna, 1 no volante. 1-2-1-4-0-0, Ribeira, Alfa. Abre recomeia 0, Juliette, portão 09. 09. Apatanguá com Zulu Novamba, controle. 62 milhas, serviço para encerrado, mantenha 085 para informação de voo e alerta. Entra Recife, frequência 1-2-8-8, Eco Zulu Novamba. M-3-5, decolada 03, controle 1-2-0-8-8. Ok, controle agora 208, 1-2-0-8, Chané 63-15, grato. Torre Salvador, Chané 6326, no localizador da 1-0. Chané 6326, boa, continua a aproximação. Reporta visual, baixado e travado. Ajuste no 011. No 011, reportarei. Torre, boa tarde, azul 4065.010. 4065, a linha decola sem parada? Afirma. 4065, agilizando, autorizado, alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 190 graus, 069. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, 4060. O 966 desce 2 mil pés, altímetro 1-0 no 1. 2 mil Azul 4462, sob vetoração, curva à esquerda para o A0 no 0. Esquerda 0 no 0, confirmando o início do tráfego. Limite, magnética 090 de Duna, tráfego 12 horas, 4 milhas, passa 5 mil em descida rumo nordeste. Ah, Romeu Lima. Gente, vai decolar da 97 no 485 com 4 no POB. Aguarde um segundo cópia. 1.500 na descida. Papá Romeu Lima, confirme radial ideal de saída. Guardião 07, Salvador. Salvador, approach azul, 2715, passing 160, clear down 110 with information. 2-2-7-16, very welcome to Salvador Terminal Reverse, Rarity Control, descend, maintain 4,000 feet, altimeter 7-1-0-1-1, taxi, amend arrival for LX, approach runway 10. Okay, just confirm, 4,000 feet, altimeter 1-0-1-1. No 4462, direita pro 045, desce 3 mil pés, altímetro no 0, no 1 azul. 045, 3 mil, com milhões. Bom, 966, autorizado, final ILS. Cliente, autorizado. Começa a braço, para a porta. Frequência livre. Alô. Salvador, azul 4065, decolou, procurou pela direita, cruza 1500. 4065, controle, contato do radar na decolagem, direto Leda. Direto Leda, 4065. Da 9424, desce, mantém nível de voo 050 e TAP. 9424. Desce a 050 na proa de TAP, da 9424. Salvador, boa tarde, 097, informação vítima. 097, 3 mil pés, 1-0, no 1, direto pelo. Direto pelo, 1-0, 97, desce para... Azul 4462, direita 060, livre LS, desce 2000, chama estabilizado. Direita 060, LS, reforçará azul. Temos, desce 2000, altímetro 1 no 0 no 1, azul 4462. 2000 milhões. O 097 desce para qual? 097, 3 mil pés, altímetro 1 no 0 no 1, direto pelo o gol 1097. 1097. Bomba 28, ciente, mantém 1-0-0, voa pelo, chão para descida. Atingindo 2-4-0, 2-0-7. 2-0-7, mantém 2-4-0, chama centro, Recife, frequência 1-3-3-2-5. 14, confirma por gentileza a frequência do solo, meta de joinha. 1-2-1-1 no solo. Ah, 2-1-1, confirmado, graças. 1-6-5-9, vento 2-1-0 graus, 0-7 nós, autorizado a decolagem no 0. Registrado, 1-6-5-9. Então, meta 3-2-6. Pelo radar, passa 3.600 e descida, ingresso no espaço aéreo Golf, serviço radar encerrado, frequência livre para coordenação, na escuta, pouso em Veracruz. Ilhéu de Papá. Prossiga o Papa Tango, Lima Quilo Bravo, para a Serra, novamente a Papá. Uma centena. Papá, Tango, Lima, Quilo Bravo, Salvador, Serra, 98 Papá, decola da pista 17, curva direita, saída Arbor, após DCT, conforme rota. 5541 no transponder, controle 120, décima 8, uma centena. Direita, Arbor, Papatão Lima, Tilo Bravo, autorizado a pista 10, permanece curva direita, confirme VOB. Sim, Tilo Lima, Tilo Bravo, torre agora, 1-8, decimal, 9-5, ajustando a 0-9. Ao Yorko, Papa Papa Alfa Charlie Mike. Mantenha nível 160, 59 milhas de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame Elias Frequência, 1201, Alfa Charlie Mike. Elias 9201, Alfa Charlie Mike. Pro 4462, 5 milhas para o marcador externo, redução para aproximação. Complete LS, torre 1895, azul 4462. 1895, reduzindo, azul. Patrulha, gol 1659, decolando a sua escuta. 1659, contato o radar direto Leda Vigilância. Leda Vigilância, 1659. 9424, direto Duna, autorizado final ILS. Autorizado final ILS na prole Duna, até 9424. Firmo, chanel 6315, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 3325, chanel 6315. Firmo ativo, centro agora 3325, 6325, rápido. Uno 966, ciente, já baixado e travado, autorizado pouso, pistão a zero. Vento 200 graus, 07 nós, informo pista molhada. É ciente, está baixado e travado. Então 07. Tem a frequência ali para a coordenação, atento aos gráficos evoluindo, setor sentido contrário, 1510. Autorizado 04, sanitário, estaciona 6321. 07. Atento ao no sentido contrário, passando 2 mil pés em descida para 1.500, aguarde superação do tráfego para a subida. 2, direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1, bom, novamente. Blue 2715, descending, maintain 3,000 feet, Blue 2715. Clear down 3,000 feet, Azul 7015. Azul 4065, faça nível 1 no 40 em subida, chama Recife, frequência 3325, Azul. 3325, vai chamar Recife, Azul 4065, grátis. Guardião 07, informe quando superar o tráfego, Guardião 07. Estou azul 4462. Salvador 4462, curta final. Salvador Azul 4462, câmbio. 4462, autorizado pouso 10, vento 190 graus, 079, informo pista molhada. Livre pouso 4462. Confirmo que estimou o sol? Em sua par, Romeu Lima, vou informar que é o sol. Então o senhor vai cancelar o plano. Paciente, obrigado. Afirmo, vou informar também ao Centro Recife, Romeu Lima, que o senhor vai cancelar o plano. Azul 4462, Solos 15, direita 12111. 211, obrigado, Azul. Canel 6321 para o táxi, total de 120 a bordo, autonomia de 2:55, alternando Goiânia. Fula 2055 Goiânia? 66, chegada a Pelo ou Corrinho do Bonfe, desce, mantém 4.000 pés, altímetro 109, Olimpo 66. Voo no 659, passa 140, chama Recife, frequência 3325, voo 1659. 3325, 1659, boa. Boa. Controle estava 28, controle desce para nível de voo 050. Guardião 07, controle na escuta. Guardião 07, controle na escuta. 4. 9424, autorizado pouso, pista no 0, vento 2.0 graus, 0.6 nós, informo pista molhada. Vento livre pouso, pista 1.0, está na 4.24. O Xené 6321, boa, alinha e mantém, pista no 0. Xené 6314, controle, direto, posição Duna, desce para nível de voo 090. No 097, curva esquerda para o 140, livre LS, chama estabilizado, voo no 097. Para o 140, chamará estabilizado no 097. Na direita, 211, voltar na guarda de fato. Guarda. Salvador Azul 2715, vai estabilizar no localizador. Azul 2715, boa, continua a aproximação. Reporta visual, baixado travado, ajuste no 011, teto estimado, 600 pés. Gente, reportaremos baixado e travado e posteriormente visual, azul 2715. É minha controle ciente. Xena 6321, decolado às 21, chama o controle em 120, decimal 8 no voo. 120, decimal 8 metros. O azul baixou e travou, aguardando o visual. Gente, o azul reporta o visual. Como pista molhada, chuva leve. Gente, pode confirmar só o vento? Vento 200 graus, 05 nós. Positivo, obrigado. Radar decolagem direto a Lé, passando para nível de voo 360, chineamento 321. Direto a Lé, sobe para o 360, né? 321. 01, bom voo. 41, no ponto de espera, 1-8, decimal 95, voo 9884, obrigado, bom trabalho. Então, 9424, após a passagem do bonde da Boa Frente, Juliette, portão 10. Após passagem da aeronave da Gol, box 10, então a 424. 715, autorizado pouso, pistão no 0, vento 2x00 graus, x05 nós. Autorizado pouso, não no 0, azul 2715. Margem 097LS. 097, boa, continua a aproximação. Reporta visual, baixado travado, ajuste no 011. Forma chuva leve, pista molhada. Ciente, reportará 1097. Rio 1011, Oi, Salvador. Boa tarde, eu vou no 884. Pronto no ponto de espera da ONU 0. Vou no 884, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, informo outro tráfego na sinal da ONU 0. É, que manterá o 884. Está autorizado para o TPM? Estimativo, está autorizado. Vai reportar estabilizado. Direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1. Qual o Salvador? Azul 2715. Azul 2715, Alfa, Kilo 43, quando lá tem capitalizador. Alfa, Kilo 43, Brasil. Boa no 097, autorizado pouso, pista no 0, vento 200 graus, 04 metros. Repouso 1090. Nenê afirma autorizado pelo. Lima, Kilo Bravo, boa tarde. Livre acionar, chama táxi. Por 884 ali, mantenho no zero. Autorizado, aliás, manterão no zero, vou no 884. Meu guardião 07. 760 mil de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 080, chama Centro Recife, em 128, decimal 8, para informação de voo e alerta, guardião 07. No 097, São Luís 26, direita 1211. 201. Paulo, boa tarde, 1097, livrado, nossa escuta. Bom, 1097, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04. Correto, 288, boa viagem. Obrigado, bom trabalho, senhor. 049, autorizado decolagem no 0. Lima, Kilo Bravo, confirma para o Alberto? Cliente autorizado táxi, chama na papá, ajuste no 09, Lima, Kilo Bravo. Autorizado 884? Afirmo, livre decolagem 1884. Autorizado decolagem 10, bom, 1884. Lima, Kilo Bravo, apenas confirmando para o B, 062. Rua 28, vetoração, sequenciamento, foi pro 235, rua 28. Vetoração pro 235, rua 28. 566, controle, vetoração, sequenciamento, direita pro 210. Lima, Kilo Bravo, autorizado cruzamento da pista 1735, Quebec, Mike, até Lima. Na Lima, mantém a posição e chame Solo 1, 21, decimal 1. Uno 884, decolada 1229, controle 1208, aciona 5541 no transponder, boa viagem. 5541 acionado, chamando controle 208, vou no 884. Controle Salvador, boa tarde, vou no 884, decolou na 10. Boa tarde, direto Jamo Vigilância, 1884. Direto do Jamo, o voo 1884. Tempos 66, redução 1-7-0, nós. Bravo mantém posição. Lima Kilo Bravo, autorizado ingresso espaço 1, no reporte através da posição 06. Rumba 28, direita para esquerda. Esquerda 200, rumba 28. Esquerda 200, 28. Guarde. Rumba 28, esquerda, Duna, Lisa e LF. Rumba 28. Rumba 28. 66, desce para 3000, altímetro 1 no 0, 1 no 1. Para 3000, 0 no 1. Papapa, nós vamos a Papachali, chegada a Aman, desce, mantém 050. Pioneiro no 2, desce para 3000, altímetro no 0 no 1, pioneiro no 2. Pioneiro 63, 1 no 4, torre 18, 95. Pioneiro 96, Pioneiro 63, 1 no 4. Pioneiro 63, 1 no 8, 9, 5, existe 1 no 0, 1 no 1. Com o campo, ajuste agora 1 no 0 no 1. E vai reportar visual, o Pioneiro 63, 1 no 4. Rumba 28, informe velocidade indicada. 1609, rumba 28. Pode manter a presente velocidade até 2 ou 3 milhas do externo? Mantenho, mantenha o 28. Excelente. Olhemos 66, esquerda 200. Esquerda 200, Olympus 66. Pioneiro no 2, direita para o A1 no 80. Prepara a saída da El Coral. Prepara da El Coral, aguardando aqui na 6327. Paulo, a gente está parado aqui ainda porque não apareceu o balizador 1097. Cliente, 1097. Gente, lembra que no Bravo, fique atento ao táxi do Boeing da Gol. Após ser autorizado via Índia, até avançar no zero. Canel 63 na pata, só cabeceira no zero. 6314, check 3 em pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 4 no 0. Positivo, o trem já está baixando e travado. 66, guarda copa, informação em curso direto aí. Umba 28, continua a aproximação, número 2 na sequência, guarda pista livre. Guarda pista livre, 28. Da aproximação, agora de transferência do Olimpo Cojandu, o pioneiro no 2. O 1884 passa 130, insiste 12545. 145, 1884, obrigado. 6327, pronto, cópia. Pronto pra cópia, né? 6327. Três ADLs, nível 220, decola 1-0, a curva à direita, saída da El Coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 1-2-0, decima 8, transponder 5577. Autorizado, nível 220 para ideal, conforme a rota do plano, saída da El Coral, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, frequência de controle Salvador, 1-2-0, decima 8, e transponder 5577. O Xanero 6327. 6327, o procedimento correto.